Autoridades dos Estados Unidos confirmam que a Rússia usou armas superpotentes na Ucrânia. Ao contrário dos balísticos meteoros de alto arco facilmente observáveis, os meteoros supersônicos têm a capacidade de voar em altitudes muito mais baixas. Autoridades dos Estados Unidos reconhecem que a Rússia usou armas nucleares contra a Ucrânia. O Ministério da Defesa russo anunciou esta manhã que uma poderosa arma hipersônica conhecida como Kinjal destruiu um estoque nuclear no sudeste da Ucrânia na sexta-feira. A primeira vez que esta arma foi usada foi pelos russos. Segundo o Ministério, em 18 de março, na aldeia de Deliatin, na região de Ivano-Frankivsk, foi destruído um significativo arsenal subterrâneo de mísseis e munições de aviação pertencentes ao exército ucraniano. O Ministério disse anteriormente que a arma supersônica altamente manobrável é incomparável em desempenho quando usada com o MiG-31. Fonte: CNN Brasil. AGU pede que STF levante o bloqueio do Telegram no Brasil. O procurador-geral do país, Bruno Bianco, apresentou queixa na madrugada de 18 de agosto alegando violação de dispositivos diretos da Constituição, TADIM, contra a ordem de bloqueio do Telegram no Brasil. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, na tarde desta sexta-feira, negou um pedido da Polícia Federal para bloquear PFS específicos foi indeferido. A empresa disse à Suprema Corte que o Telegram é notório por sua posição de não cooperação com autoridades policiais e judiciários em muitos países, inclusive usando essa posição como uma vantagem competitiva sobre outros aplicativos de mensagens, resultando em uma variedade de conteúdo, incluindo repercussões no campo do crime. De acordo com a petição da AGU, os aplicativos online podem ser proibidos se violarem a confidencialidade das comunicações de seus usuários ou se usarem dados pessoais de forma indevida, mas não se desobedecerem a uma ordem judicial. A organização argumenta ainda que qualquer comportamento ilegal contra as pessoas investigadas não pode afetar automática e indiscriminadamente a sanção ou banimento de todos os outros usuários do serviço. Os usuários de serviços de aplicativos de mensagens não podem sofrer danos em procedimentos nos quais não estejam envolvidos. Pensamento diferente violaria o princípio da individualidade e prejudicaria a legitimidade da lei por ter efeitos injustificados no ordenamento jurídico dirigido a terceiros. Medido como inadequado. Fonte: CNN Brasil.